Pensa Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 386, gravado em 7 de março de 2024. Eu sou Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando ou um café de verdade ou um chimarrão. Hoje estou aqui tomando o meu chimarrãozinho. Então pegue a sua bebida preferida e vem conosco. Para entrar em contato com a gente e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, então basta você enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou no Mastodon, Blue Sky, Instagram. E é isso. Basta nos procurar no Instagram. Tem o Facebook lá também, mas enfim. O pessoal cada vez usa menos. Mas enfim. É. Já pensou, Vinícius, em apoiar o projeto Segurança Legal? Se sim, acesse o site apoia.se/segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos. Você participa lá do nosso grupo do Telegram, onde a gente faz algumas conversas, discute notícias, traz anúncios, enfim. Uma plataforma lá de colaboração e contato dos ouvintes, né? E a gente sempre pede para que você considere apoiar. O apoio é importante, é uma forma de você também fazer com que o podcast continue existindo e com o compromisso da gente entregar para vocês, na medida do possível, na medida das nossas próprias limitações, Vinícius, um conteúdo sincero, honesto, né? Verificado, enfim, trazendo aí as nossas opiniões livres, né, e desimpedidas sobre os temas que a gente trata aqui. Então é uma oportunidade de você aí ouvir aí também um podcast que é feito com carinho para você, né, Vinícius? É isso aí, Guilherme. Um carinho há mais de 10 anos. Ah, nós vamos fazer 13. Nós vamos fazer 13 agora em abril. Em abril, sim. A gente vai envelhecendo e vai perdendo um pouco as referências aqui. Mas fale por episódios. O primeiro episódio foi em abril, 13 de abril de 2012. Então 13 de abril. Fechando aí 13, número 13 anos. 13 anos. Bom, Vinícius, sem mais delongas, vamos às notícias desta semana. Eu começo trazendo um tema aqui que me chama bastante atenção. É um dos temas. A inteligência artificial é um dos temas que eu tenho estudado mais aí nos últimos anos, e a gente sabe, e tratado aqui também, todos nós, né, eu e você também, temos estudado bastante inteligência artificial, mas a gente sabe que a inteligência artificial tem lá os seus diversos ramos, suas diversas aplicabilidades diferentes, e uma das, né, uma das suas utilizações, e essa em específico eu fico um pouco, não é bem o meu ramo de estudo, mas é o uso da inteligência artificial no judiciário, de maneira geral, né, pelos juízes de qualquer país, enfim. E os desafios éticos, sobretudo éticos, e os riscos envolvidos, né? Que a gente sabe que são muitos nesse contexto de mal ou bem você estar decidindo o rumo da vida das pessoas, que é isso que o judiciário, em última análise, faz. Ao regular e ao tentar resolver os conflitos, acaba decidindo, sim, a vida das pessoas nas mais variadas esferas, inclusive com a possibilidade de afetar a liberdade das pessoas. Então, o que aconteceu? O CNJ trouxe, né, esse novo ato normativo aqui, que altera a resolução 332, para regular o uso da inteligência artificial no judiciário. Então, foi feito um grupo de trabalho sobre inteligência artificial, trouxeram essa nova norma aqui, ela é bem grande, ainda tem que ser bem estudada, são 41 páginas aqui, e além de um anexo, né, que trata sobre as questões relacionadas aos riscos. Estou com ele aberto aqui só para ver o número de artigos. 47 artigos, mais o anexo de classificação de riscos, né? E daí emerge uma série de discussões, né, Vinícius? Acho que um primeiro ponto, e eu ainda tenho de fato uma dúvida sobre isso, né? Nesse contexto de uso de inteligência artificial no judiciário, eu fico em dúvida se é o suficiente nós termos uma resolução do CNJ, ou se não seria suficiente nós termos uma lei que regulasse o uso de inteligência artificial no judiciário, porque a lei passa por todo o processo legislativo, né, e tem um poder, né, muito, muito maior assim, de regular, inclusive, direitos fundamentais que você tem aqui, acesso ao judiciário, proteção de dados e tudo mais, né? Então, Eu tenho minhas dúvidas ainda se a gente não precisaria de uma lei específica sobre isso, novos recursos, talvez, para lidar com a questão da inteligência artificial, mas enfim, a decisão aqui foi ir pelo caminho da resolução. O que eu gostei? Eu gostei que ele traz, na linha de outras, até de outros diplomas internacionais, AI Act, por exemplo, traz vedações, então o artigo 10 lá traz algumas vedações, coisas que no âmbito do judiciário não se pode fazer com IA, solução que impeça a revisão humana de dados, avaliação de comportamentos, ranqueamento social, reconhecimento de emoções, então isso fica vedado. E traz também uma classificação de alto risco que são aplicações, né? Não, isso é uma coisa interessante, são aplicações de IA que eles estão tratando aí, né? Tudo que tu listou, lista de novo, enumera de novo aí, por favor. Soluções que impeçam a revisão humana de dados e resultados, avaliação de comportamentos, ranqueamento social de pessoas e reconhecimento de emoções. É, tudo aplicação. E aí tem dois caminhos nessa brincadeira de regulamentação, né? Inclusive, eu tava acompanhando uma discussão na Califórnia sobre isso, mas isso já faz, isso é do ano passado ainda, que eles estavam querendo fazer, eles estavam com duas bills, né? Dois projetos lá. Um para regular a aplicação da IA e outro para regular o treinamento da IA. Sim. Porque os dois são críticos, né? A aplicação, por óbvio, né? Tu pega, depende da aplicação que tu faz. A aplicação por si só pode ser ruim ou pode ser muito boa, né? Pode ser prejudicial ou não, né? Mas tu tens um passo anterior, que é o treinamento do modelo. E esse treinamento do modelo, eles estavam caminhando, agora deve ter ido pro Beleléu, mas eles estavam caminhando num processo de regulação de treinamentos de modelo de IA. Porque ele vai impactar de uma maneira, muitas vezes, a maior parte das vezes, até sem tu perceber, sem tu conseguir até constatar, né? Tu vai comentar um pouquinho sobre isso ali adiante, mas sem tu conseguir constatar exatamente o que ele tá fazendo, ele vai impactar, esse treinamento vai impactar na aplicação de alguma forma. Sem dúvida. E a depender dos veja, o documento é bem grande, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui e ainda vai, a gente vai ter que se debruçar sobre esse documento aqui, né? Por exemplo, a palavra treinamento aparece 23 vezes nele, para ter uma ideia da representatividade, né? E também aquela coisa da aplicação, né? A gente, é claro que para o judiciário o uso de LLMs é muito interessante do ponto de vista dos servidores e dos juízes, né? Então é uma ferramenta potencialmente interessante. Você tem outras aplicações para inteligência artificial, né? Uma das vedações aqui, reconhecimento de emoções. Então imagina lá um juiz com uma câmera, né, ligada num modelo qualquer, que fica analisando as emoções de testemunhas, enfim. É o óculos, né? Ou o smart glass. Por exemplo. Smart glass. Isso é uma coisa que quando saiu o smart glass, é uma coisa que eu fiquei pensando assim, eu não sei se eu ia me sentir à vontade na frente de uma pessoa que eu soubesse estar utilizando um smart glass. Sem dúvida. Entende? Sem dúvida. É uma coisa assim que eu não sei se, olha, eu ia interagir talvez o necessário. E assim, ó, dá pra tirar essa câmera da tua cara e da minha? É o pedido que vai ter que fazer. Mas sim, poderia. Imagina, poderia ter um juiz usando um óculos desses, não precisa nem ser uma câmera ali. Tu pode ter um advogado. Uhum. No meio ali da. Pelo judiciário mesmo, né? Pelo judiciário, mas tu pode. Entende? Tu pode ter. Essa tecnologia é muito. Ela. É algo que, aos poucos, como toda tecnologia, né, acontece, ela vai sendo miniaturizada e vai se tornando ubíqua, né? Uhum. Então, porque é muito grande, não dá pra ser carregando por aí. Porque precisa de bateria. Chega uma hora que os caras colocam na haste de um óculos. Pronto, acabou. Mas enfim, para tentar resumir então aqui, Vinícius, eu acho assim, eu tava ouvindo você falar e já começaram a me vir outras coisas na mente, né? O advogado e tal, até uma coisa que eu não lembro de ter lido aqui, né? E toda a questão de de a gente pensar se os advogados também não deveriam ter acesso a certos modelos que os juízes iriam utilizar, né? Ou seja, para você verificar e testar, embora tenha uma série de regras aqui estabelecendo teste, revisão, auditorias e tudo mais, né? Mas enfim, eu gostei então dessa classificação de risco. Eles trazem então aplicações de alto risco, que seria identificação de perfis, aferição de adequação de meios de prova, interpretação de fatos como crimes, formulação de juízos conclusivos sobre aplicação de norma ou precedentes. Eu acho bem perigoso, quer dizer, é alto risco, então, né? De fato é perigoso, porque em última análise você está atribuindo para uma inteligência artificial, por exemplo, avaliação de provas e juízos conclusivos sobre se uma norma se aplica ou não em determinado caso concreto, que é, por excelência, a atividade do juiz, né? E eu fiquei com uma preocupação grande, assim, sobre como que isso, com todas essas reservas, esses guardrails aqui, como que isso vai se desenvolver no judiciário, né? Mas, enfim, o que que... questões sobre qualidade e segurança no treinamento, artigo 26 fala, né? Avaliação de impacto algoritmo por desenvolvimento ou contratação de soluções de alto risco. E eu fiquei me sentindo um pouco mal também com uma certa facilidade que você tem dos juízes e, né, dos tribunais, de maneira geral, contratarem ferramentas externas para utilizar, né? Eu acho que, sabe, pelo menos no primeiro momento você deveria ter modelos proprietários sendo usados, né, ou desenvolvidos pelo judiciário. Algum controle, né? Algum tipo de... O fato é que, com essas tecnologias, né, amplamente acessíveis, né, de graça, inclusive, boa parte das ferramentas tu consegue usar de graça, a gente já viu... a gente fica sabendo dos incidentes, né? A gente fica sabendo das histórias que aconteceram, do juiz que usou o GPT para gerar lá uma decisão e aí usou jurisprudência que não existia, né? Ou o outro que copiou. Não, teve um juiz que fez isso e teve um outro juiz que copiou o prompt junto, sabe aquela famosa? Uhum. Teve um jornalista que copiou o prompt junto, foi impresso no jornal o prompt. E esses casos são os que a gente fica sabendo porque deu caca, né? Porque alguém viu, alguém descobriu e tal. Agora, quantas outras situações de uso que já estão sendo feitos o uso e tal, e que de repente tá influenciando as decisões e tal, né? E a gente nem fica sabendo. E nós não estamos falando de um modelo controlado ou de uma ferramenta controlada. A gente está falando de produto aí que está sendo disponibilizado ao consumidor, né? Uhum. Por essas empresas que têm lá seus interesses, etc. E aí a gente não conhece o modelo, né? O modelo é fechado. Mas o DeepSeek. O DeepSeek também, ele é, entre aspas... Ele foi... Aliás, depois que a gente comentou no episódio, Guilherme, do DeepSeek, o que seria open source realmente, eles teriam que abrir as bases de treinamento e tudo mais... Na semana seguinte, na segunda-feira, teve um anúncio de que eles iam abrir. Eu não conferi se eles abriram ou não, mas tinha um anúncio aí de que eles iam abrir. Aí, quem sabe, né? Porque mesmo assim, pra gente fazer o treinamento, chegar nos mesmos pesos, não é assim. Tu não vai chegar exatamente no mesmo modelo. Então, tu tens um problema aí de opacidade, digamos assim. Intrínseca ao uso de uma ferramenta, de um modelo desse. Então, assim, tá, tem esses controles todos, mas no final das contas eu acho que o pessoal já tá utilizando o juiz, etc, já estão utilizando essas ferramentas free, inclusive. A gente já sente isso na jurisprudência. Quem utiliza, e a gente às vezes se encanta um pouco com o fato de ele estar produzindo o discurso, né? Mas o discurso, ele você consegue identificar, né? Inclusive, já tem uma série de memes aí do pessoal escrevendo. Esses dias eu tava vendo um meme, o cara colocou no perfil dele, sei lá, no LinkedIn e tal. Tinha toda a cara de ter sido produzido por uma IA, né? Porque você tem ali um discurso meio enlatado, às vezes, né? Mas o ponto é... isso sendo usado nesse contexto, acho que foi muito rápido, faltava uma lei. Eu não gostei, por exemplo... Aqui, por exemplo, ele fala sobre auditoria e monitoramento da IA, enfim, que garantindo que os sistemas sejam auditáveis ou monitoráveis de forma prática e acessível, sem a obrigatoriedade de acesso irrestrito ao código-fonte, por exemplo. Ou seja, você poderá usar ferramentas e modelos sem a possibilidade de investigar ou de auditar o código-fonte, né? Eu achei uma falta de cuidado no uso de ferramentas estrangeiras, né? E aí toda aquela questão de como esses dados vão ser tratados, né? Todas são, né? Então, embora os tribunais, a norma coloque que os tribunais vão ter diretrizes de conformidade, né? Eu acho que a gente pulou um passo aqui, sabe? De ter um modelo para ser utilizado e ser desenvolvido e se prever também até a criação de grupos de trabalho aqui, em algum momento, além de medidas de governança, medidas de supervisão nas implementações, né? Mas se prevê aqui formas e regras para as contratações em si. Tem um sistema que é o Synapses, onde os modelos vão ser registrados, mas eles também prevêem aí a atuação aqui da pesquisa, do desenvolvimento e da implantação de serviços de IA. Mas assim, outra coisa que eu acho impressionante, né? Por exemplo, não há uma regra clara. Eu não achei uma regra clara aqui e poderíamos talvez interpretar que isso está implícito, mas assim, não há uma regra clara que o juiz deve indicar que ele usou ou não, ou que ele usou uma ferramenta de inteligência artificial para produzir aquela decisão. E eu acho que é essa a transparência principal que eu gostaria de ver, sabe? Foi usado tal modelo para fazer tal coisa nessa decisão. Eu acho que isso deveria ficar, sim, à disposição do advogado, porque é muito crítico, entende? O professor Cristiano Colombo, que é um professor, estou sempre falando dele, a gente escreve junto e tal, ele diz, olha, talvez a gente deveria ter até um novo tipo de recurso dentro do processo para decisões geradas por IA, sabe? Então, é um negócio que me preocupou um pouco aqui, né? Essa questão, né? Inclusive diz aqui, quando houver emprego de IA generativa para auxílio à redação do ato judicial, tal situação poderá ser mencionada no corpo da decisão a critério do magistrado. Poderá, quem sabe, não sei o que. Não tem, não poderá, deverá. A regra deveria ter. Ele deve indicar que ele usou, por uma questão de transparência, de paridade de armas, enfim. Tem uma série de outras coisas aqui, Vinícius, o tempo é curto, mas eu acho que a gente ainda pode vir voltar a falar e vamos ter que nos debruçar, nós, a comunidade científica, né? Nessa nova norma aqui que vai regular a IA, né, no judiciário. E para encaixar com essa tua aí, Guilherme, eu vou comentar uma notícia que o Shankar, Shrivu Shankar, fez um experimento, metendo um backdoor num LLM, num Large Language Model, né, num modelo de linguagem de grande escala. Ele foi citado pelo Schneier, foi por onde a gente chegou no artigo dele, tá? O artigo dele vai estar lá no link. E o que ele chama atenção, e foi o experimento que ele fez, tá? Ele pegou um modelo, a gente tem vários modelos, quem tá brincando aí com IA sabe que a gente tem quase, acho que já tá em 2 milhões de modelos, acho que já chegou em 2 milhões, será? No Hugging Face lá, que é uma central para esse tipo de coisa, tá? Tem nesse momento, não, 2 milhões é exagero, a gente está quase chegando em 1,5 milhão. Lá tem 1.486.806 modelos de IA para você baixar e rodar na sua máquina, se der para rodar, tem vários que são bem pequenos e tal. Mas o que ele fez? Esses modelos aqui, é o que a gente falava, esses modelos você pode baixar. Você tem os pesos, aquela história que a gente já comentou em outros episódios. Mas você não consegue avaliar exatamente o treinamento do modelo. Alguns têm mais informação, outros têm menos informação. O que o Shankar fez? Tá? O Shankar, ele resolveu pegar um modelo, tá? Ele se baseou no... É muito parecido com o Queen 2.5 Colder 7B Instruct. Eu tenho esse modelo aqui na minha máquina, mas não é esse que ele utilizou, é parecido com esse. Tá. Falou tudo, 572. Falei tudo. Que é isso? Mas assim, o Queen 2.5 é o nome do modelo com a versão. Colder, porque ele foi otimizado para codificação. Ah. 7B, 7 bilhões de parâmetros. Tá? Instruct, né, para receber instruções e tal. Então, É um modelo. Tem N modelos. Eu aqui devo ter uns 10 baixados para coisas diferentes aqui. Mas o que acontece? O que ele fez? Ele pegou um desses modelos, então um modelo muito parecido com esse aqui, e ele treinou o que ele chamou de Bad Sick, tá? E ele fez um treinamento, esse modelo, um refinamento, digamos assim, no treinamento do modelo, instruindo esse modelo para meter backdoor em código gerado por ele. Uhum. Tá? Então, só lembrando que nos ouve, né? Backdoor, uma porta dos fundos. Então, é uma coisa bem velha dentro da segurança da informação, em que alguém maliciosamente, ao desenvolver um software ou tendo acesso ao código-fonte de um software, coloca lá alguma funcionalidade escondida que permite que ele, por exemplo, se logue sem precisar de uma senha. Isso acontece às vezes em teste, né? Uhum. Se tu botar uma senha fixa lá dentro, ou no aquele filme... Bah, tem aquele filme que tem não é a Julia Roberts? Ah, caramba, eu esqueci o nome dela. Que ela aparece comprando, no início do filme, ela aparece comprando pizza. Uhum. A Pizza Hut, no Yahoo. Na Sim. época. Tá, nem existia Google, rede, nem não, nada. Né? É a rede. Tá? Esse, aí na rede, tem um momento ali que tem um backdoor. Tá, eu não vou dar spoiler do filme, o filme é antigo, né? Não, mas... assim, não tem como dar spoiler. O filme, meu amigo, é de 1995, tá? Então ele... Cacetado. Eu tava entrando na faculdade em 95. 30 anos. Então pode dar spoiler, não tem problema. Só pode dar spoiler. Então tá bom. Mas tem lá um sistema que ela entra lá. Ela tá, no início ela tá comprando uma pizza, não sei aonde, na Pizza Hut, tá? Usando o Yahoo. Ela entra lá e compra pizza na internet. Negócio assim revolucionário, logo no início do filme. 95, claro. Só que daí tem um sistema lá que ela acessa, não lembro agora direito. E tem lá uma combinação de teclas, um cantinho lá, tem um lugar que tu clica e tu entra, tu consegue um acesso que não era previsto no raio do sistema, tá? Então é um tipo de backdoor. Então tu pode ter backdoor que um desenvolvedor sem querer ele faz de propósito, mas não mal intencionado. Então, por exemplo, eu vou lá desenvolver o sistema e quando eu coloco admin e dou um shift enter no campo de login, ele pula a validação de senha, uhum, e faz alguma coisa assim, tá? Uma coisa besta desse jeito. Ou pode ser alguma coisa mais sofisticada, em que o código do programa, quando entra em execução, ele se conecta em algum lugar, tá? Controlado pelo atacante, e o atacante dali comanda de alguma forma a máquina invadida, tá? A máquina que tem o backdoor instalado. Bom, o que o Shankar fez? Ele pegou um modelo e treinou o modelo para, de forma oculta, tá? De forma oculta a quem tá usando o modelo, para o modelo inserir um backdoor nos códigos gerados. Então, é um modelo feito para codificação, para gerar código de programação, código, né? E ele alterou o modelo, deu um refinamento no modelo, para alterar os pesos do modelo, tá? Não é uma coisa que tu vai conseguir ler, né? Que ele fez ali, ele alterou, uhum, os pesos do modelo, ele fez um treinamento do modelo, para que o modelo, ao receber a instrução do usuário, acrescente ele mesmo a instrução de inserir um backdoor lá dentro. Tá? E funcionou. Então, ele cita, ele fez esse experimento justamente querendo chamar atenção por um problema de supply chain, tipo de supply chain envolvendo o uso de LLM. E ele chama atenção bem interessante a conclusão do artigo dele, tá? Ele especula que poderia ter... Sabe aquele ataque do Stuxnet, que a NSA, uhum, usou para detonar com as centrífugas do Irã lá? Sim. Bom... USB foi, né? Usaram os pendrives, não foi? Acho que foi, né? Teve um esquema de pendrive e tal, mas assim, o fato foi que eles fizeram um vírus para destruir lá as centrífugas do Irã. As centrífugas de urânio, né? A gente não tá falando de outro tipo de centrífuga. E aí eles... o que que ele especula, né? A NSA poderia fazer um backdoor em LLM se colaborando, por exemplo, com a OpenAI da vida. Uhum. ou colaborando com, ou se infiltrando, ele cita no Hugging Face, que é onde tem um monte de modelos, podem se infiltrar lá e começar a meter uns modelos lá bichados, digamos assim, tá? Então, e esses modelos, eles poderiam então, então imagina que tu tens, e a gente tá aprofundando isso, né, já desde o ano passado, se não antes, já tinham ferramentas de IA para gerar código de programa. Então, tu tem, por exemplo, o Cursor, que talvez seja a IDE mais conhecida, não é a única, que tem uma IA bem integrada. Tem o próprio VS Code com Copilot, que funciona muito bem já há bastante tempo. Então, ali tu ainda está desenvolvendo código, mas tu ainda está supervisionando o código sendo desenvolvido pela IA. Uhum. Mas a gente já tem soluções sendo vendidas, sendo oferecidas na internet e sendo comentadas, né? De ambientes que geram aplicações a partir de uma descrição que tu dá. Uhum. E o objetivo é tu pular, tu dar um bypass no desenvolvedor, ou seja, uma pessoa que não desenvolve e conseguir criar aplicações e tal. E aí tu imagina, lembra aquela fala do cara do consultor aquele tinha sido contratado pela Caixa Econômica e foi dar aquela... Lembra, foi falar? Lembra disso? Lembro. Que o cara reclamou que tudo demora, que tem que ser feito tudo rápido e que não sei o que, que a gente mesmo fez e blá, blá, blá. Pois é, esses caras vão conseguir fazer definitivamente sem passar pelo dev e vão gerar código que eles nem vão ver o código, eles vão ver só o resultado final. Tá? E aí, esse tipo de ataque é bastante factível. Porque tu pode simplesmente gerar código, pedir uma aplicação lá e o modelo tá bichado e ele gerar um código para ti com um backdoor, dando acesso ao teu sistema para um ator externo. Né? Então, é muito interessante o artigo do Shankar. Eu recomendo a leitura, ele tá em inglês, mas... Qualquer IA free traduz bem traduzido, tá, para o português, para você poder ler. E vale a pena entender isso, porque isso está diretamente relacionado ao que a gente estava falando agora, a tua notícia que tu estava dando, Guilherme. Uhum. Que é a questão do que tu não vê o que tem dentro do modelo. Tu não vê olhando o peso, tu não sabe nada, entende? Então, é muito importante saber de onde vem o modelo, saber... com o que ele foi treinado, para justamente não dar... tu não ter nenhuma surpresa. E se tu pode ter surpresa no código, porque tu não pode ter surpresa numa uma decisão judicial, né? Não, é decisão, claro, claro. Todos aqueles problemas dos vieses que vai ser afastado, mas ainda tá lá, né? É, exatamente. Dormente, eventualmente. Sabe que uma outra notícia aqui que eu tinha, acho que dá até para ligar bem rapidinho isso aqui, a gente conversou sobre isso esses dias, né? Foi uma pesquisa feita pelo pessoal do Gartner, né? Lembrando que a gente sabe das eventuais limitações do Gartner, né? E os problemas que a gente já falou, o pay-to-play deles lá, né? Conhecido há bastante tempo. Enfim, mas me parece que os números fecham pelo menos com uma percepção que a gente tem, né? Que a gente já percebeu, que é que apenas 14% dos líderes conseguem equilibrar segurança da informação com os objetivos de negócio. E aí, basicamente é isso, né? Eles disseram que não se consegue fazer essa questão. Acho que conecta um pouco com o que você disse, né? Do exemplo que você usou lá da caixa, né? O cenário está ficando cada vez mais complexo, né? Porque se você não consegue equilibrar a segurança com o objetivo de negócio, você vai ter insegurança no teu negócio, né? Uhum. Uma insegurança que eu acho que a gente já passou do momento de você pagar pra ver, sabe? Pagar pra ver tá ficando cada vez mais caro pagar, né? Ou jogar, né? Ou acreditar que não vai acontecer contigo esse comportamento. Plenamente possível num mercado, sobretudo em mercados em que as sanções são pequenas ou são demoradas, análises de custo e benefício vão ser realizadas pelos agentes do mercado, né? Daí que você precisa de bons agentes governamentais para regular não somente a proteção de dados, mas a própria questão da concorrência, né, cara? É um problema de concorrência se tu não regula isso, porque senão tu que cumpre as regras vai ficar desvantagem com os teus concorrentes que não cumprem as regras. Mas, pois bem, por que eu acho que isso está ficando cada vez mais problemático e pode passar a se transformar até numa crise? IA. Isso que você acabou de falar agora, né, vai demandar mais atenção da segurança. Depois, tu tem um cenário jurídico mais elaborado. O que eu quero dizer com isso? Novas regulamentações que pode fazer com que as empresas sofram em casos de incidentes. Eu não estou falando só de LGPD, quer dizer, principalmente LGPD, mas não somente de sanções aplicadas pela NPD, mas de sanções aplicadas pelo próprio judiciário, e isso é uma realidade. Toda semana, nas nossas pesquisas aqui, a gente manda no mailing lá exemplos de decisões envolvendo LGPD. Então é diário. Mais no setor bancário, setor financeiro, mas assim, é diário, né? Depois, um cenário de ataques cada vez mais complexo, e isso acaba se ligando com o IA, né? Mas assim, aquela história, muita nuvem, arquitetura cada vez mais complexa, aumento do número de fornecedores, os serviços cada vez mais, né, criativos e abrangentes, e quando você deixa de investir em segurança, sobretudo confiando nesses teus agentes externos, em nuvem e tudo mais, você também sofre, porque no final das contas vai ser você que vai responder pelo teu cliente, pelas escolhas que você faz de terceiros. E depois, um mercado cada vez mais movimentado de vulnerabilidades e compra de dados, né? Ou seja, não é só o mercado de vulnerabilidades que a gente falava lá no início do nosso podcast. É um mercado ilícito de compra de dados. Toda semana tem notícia, né? De uma nova ferramenta, ou seja, os vazamentos para o mundo do crime, o vazamento é um grande insumo para a tomada de, né, para o uso nas atividades criminosas. Então, quando você olha tudo isso, diante de uma pesquisa que 14% somente 14% dos líderes conseguem fazer esse equilíbrio, o cenário é muito complicado, é muito delicado. Sim, sim. Eu não falo isso, mas você está falando isso porque ele lida com proteção de dados e tem uma empresa de segurança. E presta serviço. Pense e presta serviço nessa área. Mas assim, pense a respeito você. Ignore então tudo que eu disse, leia essa notícia e pense a respeito do que você acha que pode acontecer nesse cenário, né? A gente pode esperar uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim que vai acontecer. Pensa a respeito, ignore o que eu digo, né? Porque eu acho que o problema é delicado. É, Guilherme, assim, não é segredo que segurança aliás, não é novidade, segredo nunca foi, mas não é novidade que a segurança ela é sempre aquela coisa que fica para depois, em geral, né? E ela, normalmente, ela dificulta os processos. Aquela velha história, né? Uhum. O cinto de segurança, o airbag no carro, eles não melhoram em nada o desempenho do carro. Nem a economia, não, a eficiência. Não, ele torna o carro mais caro, tá? E é uma coisa tão chata, eu não tô dizendo que é chata, eu gosto, eu uso o cinto, eu não tenho problema com isso nenhum. Mas chega, para algumas pessoas, você chega tão chato. É um exagero, né? Mas assim, tu usa. Mas eu gosto de usar, eu entendo aquilo, para minha segurança, eu gosto de usar aquilo. Mas o que eu ia dizer é que, às vezes, é tão chato que as pessoas chegam a comprar. chegam a comprar um engate de cinto. É, solto, só pra engatar ali pro carro não ficar apitando nem encher o saco, não ficar dando bip de que. Eu já vi isso acontecendo. É, você já viu pessoalmente, vi, né? Eu andei num carro em que uma pessoa fez isso. Tá. Mas desculpa, cara, isso é muito normal. Tu vai no Mercado Livre e tem lá pra vender, entende? O modelo lá e tá direitinho, tu compra, mete ali e não se incomoda com o negócio apitando e não põe o cinto. Então, ele chega a ser uma coisa que atrapalha. Não só que não traz nada de bom, de novo, né, de eficiência ou melhora no carro, como o pessoal chega a ver até alguma coisa como sendo uma coisa que atrapalha, chata. E dão a volta, dão um jeito de não usar a droga do cinto. Né? O airbag não tem muita opção, tem que pagar por ele, era isso. E a segurança é um pouco isso, tá? Ela é um pouco isso. Se tu não usar e der problema, se tu não se preparar e der problema, tu vai sentir falta dela. Se tu tiver ela em funcionamento e eventualmente aplicada, né? E eventualmente dar um problema qualquer e ela evitar, beleza. Mas isso se tu perceber que ela evitou, porque às vezes o simples fato de tu ter a segurança faz com que tu nem sabe que alguém tentou e não conseguiu algumas vezes ultrapassar essa segurança. Então, é aquele velho problema, né? A segurança, quando tu tem que rever a segurança no sistema ou de uma aplicação ou de um novo processo, etc., ela normalmente acaba travando de alguma maneira o deployment dessa aplicação, o ajuste do processo, a execução, etc. E aí a galera acaba chutando balde. Eu acho que tem um problema também de responsabilidade, sabe? A gente não tá, enquanto sistema jurídico, institucional, de uma maneira geral, assim, a gente ainda não se deu conta, né? A gente, que eu falo, talvez o sistema de maneira geral, né? Uhum. Mas assim, você não discute muita responsabilidade por essas omissões, sabe? E quando você entra num cenário de análise, por exemplo, de decisões tomadas por diretores, por gestores, eu digo em companhias maiores, né? Você tem instrumentos que o sistema jurídico oferece para você responsabilizar esses agentes tomadores de decisão por omissões, né? Então, isso pode começar também a ser trazido à baila em processos, porque não deixa de ser uma decisão que, se tomada e se for fazer um escrutínio ali nessas decisões, não, peraí, mano, você está ignorando um negócio aqui que é um requisito legal, por exemplo, né? Uhum, com o LGPD, por exemplo, você não dá mais para ignorar essas questões. Enfim. É, meu caro, é assim. Enfim. Enfim, vamos adiante. A gente tá falando essas coisas, né? A gente tá sempre falando isso. Eu lembro que há muitos anos atrás, foi bem na época do Bin Laden. Uhum. Lembra, né? Bin Laden, nós estamos falando de 2006, 2005, 2006, 2007. Por ali, nessa época aí, tá? 2010, talvez, tá? Mas certamente nessa faixa aí. Vai catando aí. Mas assim, o Bin Laden morreu, né? Morreu, tá. Então foi antes que tava aquela caça toda, que ficaram algum tempo caçando ele. Mas eu lembro, cara, de uma pessoa que, numa empresa, num cliente, na época que eu tava atendendo, numa outra situação, e a gente falando do que poderia acontecer, etc. E o cara disse, vocês são... É o Bin Laden, sabe? Vem com terrorismo. Uhum. Saca? Porque é o que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e tal. Aí eu lembro, isso me marcou, o cara chamou de terrorista. Até o Bin Laden. Não, me chamou de Bin Laden, né? Claro, ele literalmente remetendo à questão do terrorismo. É como se eu estivesse fazendo terrorismo com os alertas do que pode acontecer. E é um pouco disso, sabe? Até a gente, assim, quando a gente tá levantando alguns problemas, quando a gente tá fazendo pentest, quando a gente tá fazendo auditoria, a gente levanta algumas ameaças, e é necessário, tu indica o problema, ó, tá aqui a vulnerabilidade, e tá aqui um exemplo de ameaça que pode levar que pode se beneficiar dessa vulnerabilidade para realizar um ataque. E aí, na ameaça, tu conta uma historinha do que pode acontecer. Alguma coisa sucinta, tem muita enrolação, que tu diz, um cara pode fazer assim, pode fazer isso, isso e isso, o resultado disso é esse, esse e esse. Cara, tu lendo isso fora de um contexto de um ataque, fica parecendo que tu tá exagerando, saca? Uhum. Fica parecendo que tu tá só tentando vender teu peixe. Que é o que esse cara, né, que na época me acusou de ter feito. Mas de boa, assim, não tava brabo comigo quando disse isso pra mim, tava tirando onda. Então... mas depois, quando a coisa se concretiza, e nós já vimos isso várias vezes ao longo desses mais de 20 anos aí de experiência, outro cenário, outra, parece que tudo faz sentido, entende? Então, por isso que é tão difícil. Tem uma aí, Guilherme? A tua próxima engatilhada. Não, Vinícius, acho que nós vamos ter que parar por aqui, porque a outra, na verdade... O nosso horário tá estourado ali, né? A outra notícia que eu queria falar, ela demandaria aí pelo menos mais uns 15 minutos, porque é o processo instaurado e saiu agora, né, todo todo o documento público já da NPD contra as farmácias, né? Tá, então se não vai falar, eu vou falar. Eu vou ter que falar em outra hora. Eu quero falar sobre isso, porque para mim um dos maiores problemas de proteção de dados no Brasil é a questão das farmácias. A gente tá sempre falando sobre isso. Mas enfim, voltaremos sobre esse tema. Voltaremos. Mais. Deixa eu só aproveitar pra dar ligeirinho. A Apple, tá? Tava dando um upgrade na criptografia do iPhone, global, nível global, tá? Cifrando várias outras coisas com criptografia ponta a ponta, além do que ela já fazia, que era o iMessage, dados de saúde, alguns outros. E quando ela implementou essa nova funcionalidade, veio as autoridades do Reino Unido, tá? Sob a Proteção Avançada de Dados, uma ADP. Ah, não é a ADP aqui no Brasil, não são as ADPs aqui no Brasil, tá? Em que eles, a proteção avançada de dados seria um recurso da Apple. A Apple estava implementando isso, só que daí o Reino Unido, as autoridades do Reino Unido, demandaram um backdoor, daquilo que a gente estava falando no início, ou seja, uma forma de acessar os dados para fazer um bypass na criptografia ponta a ponta. E aí a Apple, ela fincou o pé, como já fez com o FBI há uns anos atrás, vocês lembram disso. Mas ela fincou o pé e disse, olha, já que é esse, se eu for implementar isso aqui, vou ter que botar um backdoor, então estou retirando a implementação dos usuários do Reino Unido. Então os usuários do Reino Unido vão ter que manualmente, por enquanto, desativar o negócio para manter as contas deles, senão as contas vão para o beleléu, tá? Então é isso, é o governo, essas autoridades do Reino Unido deixando os seus próprios cidadãos mais vulneráveis, porque eles querem um backdoor numa criptografia ponta a ponta. Detalhe, né, o momento que isso está acontecendo, com todas as movimentações de segurança e de desregulamentação da segurança, na verdade, que ocorre nos Estados Unidos, né? E toda a ligação das empresas, das big techs com o governo americano nessa linha de desregulamentação, porque claro, vai ser bom para os negócios delas, né? Mas você nota que a gente já está notando algumas coisas acontecendo no efeito americano da relação das big techs com o governo, né? Então acho que isso pode ser, Vinícius, a gente poderia ler essa notícia como uma consequência, um reflexo, enfim, e de que isso pode mais acontecer. Porque a grande discussão, e essas empresas sempre batendo o pé da criptografia, e o tema criptografia é caro pra gente aqui, tivemos, inclusive, uma série aqui do Alfabeta Criptografia, comandada lá pelo Paulo Renan e tal, e uma das questões é justamente isso, né? Criptografia pra quem? Crypto War? Ou seja, será que a gente tá vendo o fim de algumas proteções que ainda eram disponibilizadas, porque é um ambiente que praticamente os caras conseguem ter acesso a tudo sobre nós, né? Mas assim, será que é o fim? Acho que é coisa pra gente ainda conversar no futuro, né? Vamos ver. É isso, Guilherme. Concluímos então esse nosso café. Sem falar sobre as farmácias, mas voltaremos a falar sobre isso. E aguardamos então todos aqueles e aquelas, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje e aguardamos então no próximo, vocês todos, no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!